Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria continuar com aquele texto do Robin Phillips. É um texto muito elementar. Em alguns pontos eu acho que ele até simplifica a coisa demais. Mas nós podemos remediar isso, talvez mais tarde, fazendo uma leitura comentada do livro do Marcuse, Eros e Civilização. Eu acho que vale a pena isso, né? E no fim das contas, vamos dizer, o pensamento dos caras é muito mais complexo do que tá mostrando aqui. O Robin Phillips, ele está descrevendo a coisa pelo efeito global que teve no seu público e não propriamente pelo conteúdo interno do pensamento do Marcuse, nem do restante da Escola de Frankfurt. Para conhecer a Escola de Frankfurt, eu acho que o melhor é começar pelos livros do Max Horkheimer, sobretudo a Destruição da Razão, talvez seja o melhor livro dele. Mas o estudo que mais marcou a presença deles nos Estados Unidos foi uma obra coletiva chamada A Personalidade Autoritária, em que eles tentavam psicologizar a ideologia fascista, associando-a a um tipo de personalidade, mais ou menos, vamos dizer, grosso modo, patriarcal. O que é inteiramente absurdo, né? Assim, historicamente, isso não faz o menor sentido, né? Sobretudo porque o fascismo, ele não surge entre pais de família e pessoas bem colocadas na sociedade, mas, ao contrário, o fascismo surge dos veteranos de guerra, que voltavam da Guerra de 14, que estavam totalmente deslocados na sociedade, eram realmente marginais em toda a sociedade para onde voltavam. E foi este pessoal que começa o fascismo, e eles são o primeiro público onde se recruta o fascismo. De maneira que você associar fascismo com personalidade patriarcal, uma coisa que não faz o menor sentido, é totalmente errado. Mas, por incrível que pareça, o americano, como gosta de tudo que fala de mal dele, ele prestou uma atenção enorme nisso e acreditou. E pelo viés dessa teoria da personalidade autoritária, olhando só por este aspecto e fazendo abstração de todas as diferenças, a sociedade americana ficava igualzinha, né, à sociedade nazista. O mais incrível disto é que esse, quer dizer, é um caso extremo do que eu chamaria de paralaxe cognitiva, porque os membros todos da escola de Frankfurt, que vieram para os Estados Unidos, eram todos judeus, todos, sem exceção. E saíram da Alemanha, onde corriam risco de vida, né? E aqui foram recebidos de braços abertos, tiveram os melhores empregos, foram paparicados pela mídia. Eu digo, bom, e se o sujeito não percebe a diferença entre essas duas sociedades, então o que que ele percebe? Ele não percebe coisíssima nenhuma. Então esse é um caso de paralaxe cognitiva, quer dizer, elevado à enésima potência, tá certo? Onde já deixa, a meu ver, de ser só uma paralaxe cognitiva e assume o perfil realmente de uma fantasia histérica. Eu não acredito que nenhum deles fosse realmente um psicopata, mas que eram histéricos, sem dúvida eram. Em geral, os intelectuais são histéricos e os líderes políticos, condutores de povos, né, Lenin, Stalin, etc., são psicopatas, né? Então, esta visão da personalidade autoritária. A personalidade autoritária é um ente de ficção, né, é um tipo ideal, certo? Mas que pareceu muito, muito persuasivo, porque ele, em parte, coincidia, vamos dizer, com o tipo realmente do pai de família protestante nos Estados Unidos, mas só em parte, mesmo aí a coincidência era só parcial, e realmente fazia abstração de milhões de fatos, milhões de dados importantes. Eu acho que talvez a personalidade autoritária tenha sido, esse livro tenha sido, vamos dizer, a maior distorção sociológica de todos os tempos. Quer dizer, uma completa fantasia que não confere nem com a sociedade que ela está tomando como objeto imediato, e nem com a outra sociedade, remota sociedade alemã ou italiana, com a qual ela quer fazer um paralelo. De qualquer modo, ainda que o valor científico disso seja realmente nulo, ainda é um livro que merece ser lido, porque ele marcou a história da América e, de certo modo, a história cultural do mundo inteiro. Isso é mais ou menos como você ler Mein Kampf ou Manifesto Comunista. Não é pelo seu valor científico, mas é pela sua importância histórica. Né? Então, depois de analisar isso, eu queria voltar a um outro assunto que surgiu com um breve parágrafo que eu coloquei no Facebook sobre a questão do poder. Uma coisa está muito ligada à outra e eu, de algum modo, quero conectar esses dois temas. Mas vamos voltar aqui ao texto do Robin Phillips. Quando Hitler se tornou chanceler em 1933, a escola de Frankfurt foi forçada a dissolver-se, mudando-se primeiro para Genebra e mais tarde, depois que a maioria dos seus intelectuais fugiram para os Estados Unidos, para a Universidade de Columbia. De Columbia, suas ideias foram divulgadas para toda a academia norte-americana. Superficialmente, a América do pós-guerra parecia ser o último lugar que daria atenção a uma filosofia anti-ocidental como essa. Afinal de contas, todo mundo ocidental, mas especialmente a América, estava plenamente consciente do modo pelo qual o fascismo quase tinha conseguido dar cabo da civilização. Os nazistas chegaram ao poder graças a uma onda de neopaganismo e tribalismo primordial que se apresentava como uma alternativa para a cultura do Ocidente moderno. Por isso, veja, neopaganismo e tribalismo primordial, isso é verdade, havia realmente esse elemento, né? Mas aí. É preciso voltar aos estudos do James Gregor, que é o grande estudioso do fascismo, e você ver que este impulso de retorno ao tribalismo, esse impulso o gosto pelo irracionalismo, pela violência como tal, tudo isto reflete imediatamente a mentalidade daqueles jovens marginalizados que voltavam da guerra e não encontravam lugar na sociedade. Existe aqui também nos Estados Unidos uma multidão de gente assim, né? Só que voltaram à guerra do Vietnã. Só que esses não criaram nenhum movimento político, mas se fossem criar, provavelmente esse movimento teria os mesmos mesma característica de irracionalismo, de revolta contra toda e qualquer forma de civilização. Na verdade, existe até uma espécie de analogia entre esta mentalidade fascista e a da própria escola de Frankfurt. Quer dizer, o ódio que eles têm a toda forma de civilização conhecida é exatamente o mesmo. O desprezo deles, o ódio deles pelo mundo burguês, pela ordem burguesa, pela democracia parlamentar, também é exatamente o mesmo. E justamente estas semelhanças é o que eles próprios não querem ver de maneira alguma, quer dizer, eles querem marcar uma distância, marcar uma di diferença entre eles e o fascismo, sem terem vista as semelhanças, quer dizer, é uma falsa analogia, evidentemente. E eu acho que a possibilidade, vamos dizer, de perceberem esta semelhança devia lhe inspirar um tal horror que a mente deles, o cérebro imediatamente desligava, dizendo: não, não vamos falar disso, vamos mudar de assunto, e criaram, então, quer dizer, aquilo que era uma obra de jovens desgarrados e marginalizados, eles quiseram dar a impressão de que era obra das famílias patriarcais, organizadas, disciplinadas, etc, etc. Que era também, por outro lado, o que podia haver de mais diferente deles, porque nenhum deles tinha uma família organizada, né? Georg Lukács dividia a mulher dele com outro sujeito no mesmo apartamento, achava, era um socialismo, dividiu a mulher. Né? E todos eles tinham uma vida muito complicada sobre esse aspecto. Então, o coitado da família patriarcal entrou aí como Pilatos no crédito, tá entendendo? Quer dizer, não tinha nada a ver com a história, mas era o bode expiatório ideal para isentar esse grupo de intelectuais frankfurtianos, para limpá-los de toda a semelhança com os jovens que criaram o fascismo, que compartilhavam muito dos seus sentimentos. O fenômeno que mais tarde se chamou da nietzscheização da esquerda, né, já reflete isso aí. Quer dizer, como é que a partir da década de 70, 80, o pessoal esquerdista começa cada vez mais a se interessar por Nietzsche, que era um autor enormemente influente sobre os jovens fascistas de 1918, né? Esta convergência, já é possível por causa de uma raiz comum, uma raiz não ideológica, mas a raiz de uma experiência humana vivenciada por inúmeros intelectuais. Quer dizer, a desilusão que aqueles jovens europeus tiveram com a democracia parlamentar da Belle Époque coincide no tempo com a desilusão que este pessoal frankfurtiano estava tendo, não só com a democracia parlamentar, mas com o próprio comunismo soviético. Tá certo? Então, há pessoas que estavam desiludidas com tudo. Então, partir a ideia é melhor acabar com tudo. Então, o mesmo fundo niilista que inspira esses jovens fascistas é o que inspira também os frankfurtianos. Agora, eu acho incrível que os caras dizem que são sociólogos, mas se você é um sociólogo, você tem obrigação de saber a que grupo social você pertence, né? E quais são os traços comuns e quais são os traços diferentes que tem entre você e os demais grupos. Se você não sabe isso, então, assim, é a sociologia do mundo à lua, né? Aquele teste do Meirapena, na Universidade de Brasília, que ele perguntou para os alunos do curso de teoria política, a que classe social eles pertenciam e nenhum sabia. Se você não sabe em que classe social você está, em que lugar da sociedade você está, qual é o seu posto de observação? Desde onde você está observando as coisas, né? Eu acredito que toda sociologia decente começa com uma autossociologia. Tem que saber onde eu estou, qual é a minha posição, quais são as pressões que pesam sobre mim, né? Quais são as aspirações que eu tenho em comum com outras pessoas do mesmo grupo e o que que me diferencia realmente de outros grupos, né? E o fato de que esses membros da escola de Frankfurt eram todos judeus não tem nada, não é por si um fator diferencial suficiente com relação ao fascismo. Por quê? Porque existiu um fascismo judaico até em Israel, do Jabotinsky. Quer dizer, onde você tem, quer dizer, esta situação, onde de um grupo, quer dizer, marginalizado, revoltado, que está contra a civilização, e esse grupo, ao mesmo tempo, sobe ao poder e ele tem a necessidade urgente de levantar a economia, de criar um aparato industrial. Bom, você tem todos os elementos do fascismo, tá certo? Onde o próprio nacionalismo entra como um elemento anticivilizacional, porque é, vamos dizer, o um apego local, tribal, como ele disse aqui, quer dizer, você está muito ligado aos seus semelhantes e você rejeita aquela ideia dos direitos humanos abstratos, toda aquela ideia universalista da própria Revolução Francesa, né? E você está, é aquele negócio do right or wrong, my country, quer dizer, não importa se meu país está certo ou está errado, ele é o meu. Não, é um espírito um pouco mafioso, não é isso? Isso esteve presente, por exemplo, nesse radicalismo judaico com o Jabotinsky. Quer dizer, era uma composição ideológica que cria um fascismo, tá certo? Então, ser judeu não. Claro que vacina o sujeito contra o fascismo dos outros, contra o fascismo dos alemães, evidentemente, mas não vacina contra o seu próprio fascismo. Então, ele está falando aqui do pós-guerra, né? Por isso a derrota de Hitler representava, em vários sentidos, um triunfo dos valores ocidentais. Nos Estados Unidos, essa vitória seguiu-se renovado otimismo cultural, característico do final dos anos 40 e 50, o qual se manifestou, entre outras coisas, na explosão demográfica conhecida como Baby Boom. O gênio da escola de Frankfurt residia em sua capacidade de converter essa nova confiança em uma força destinada a sabotar a sociedade. Note bem, quer dizer, então, você está num momento de entusiasmo pelos valores ocidentais, da democracia, etc., etc. E aparece esse pessoal e vai converter isso no seu contrário. Só que, na base, todo esse entusiasmo pela democracia ocidental já estava convertido no seu contrário, desde os acordos de Yalta, pelo menos. Porque o grande vencedor da Segunda Guerra foi Stalin. Stalin conseguiu tudo o que queria. Eu já contei aqui para vocês como é que se, né, como é que se deu essa origem da Segunda Guerra, né, como aparece hoje, tem vários livros a respeito, Como é que Stalin incentivou o crescimento do nazismo, ajudou materialmente, com dinheiro, com armas, etc., e cedendo o próprio território soviético para criar um exército alemão clandestino, com a ideia de usar os fascistas, como, na expressão dele, navio quebra-gelo. Quer dizer, eles vão na frente, eles derrubam todas as democracias europeias, mas eles são todos loucos, eles não vão conseguir governar esta coisa, então eles ganham e nós levamos. Eles vão na frente derrubando e nós vamos atrás ocupando. Tá certo? E todo o cálculo dele só deu errado porque o Hitler invadiu a União Soviética antes que a União Soviética invadisse a Alemanha. Na União Soviética estava tudo pronto para invadir a Alemanha. Quer dizer, quando, mas não era naquele momento, ele não queria fazer isso naquele momento, ele queria esperar que o Hitler derrubasse ali a França. O Império Austro-Húngaro, tudo que a Áustria-Hungria, tudo que tinha na frente, e daí o exército soviético iria invadir a Alemanha por trás e tomar tudo, né? Estava tudo pronto, quer dizer, você tinha armamentos ao longo de toda a fronteira, né, da União Soviética com a Alemanha. Acontece que a informação vazou para Hitler e ele achou que os caras estavam preparando uma invasão para o dia seguinte, quando não era o dia seguinte, era para depois de amanhã. E decidiu imediatamente invadir a União Soviética, e com isto o Stalin não contava. Tanto não contava que ele levou dias para acreditar que a coisa tinha acontecido. Então foi o único ponto da estratégia do Stalin que deu errado, mas imediatamente ele conseguiu dar a volta por cima. Quer dizer, com a invasão, ele apelou então para um discurso nacionalista, patriótico, né, fundindo um pouco com o discurso fascista. Fundiu o discurso socialista com o discurso fascista e deu certo, porque houve uma onda de entusiasmo nacional, guerreiro, e os russos realmente se sacrificavam. Você vê que nos combates morriam 20 russos para cada alemão. E muitos russos iam combater sem armas apropriadas e tinham que ir para a frente de batalha, porque se à tarde, se você não fosse baleado pelo alemão na frente, ia ser baleado pelo sargento atrás, então você tinha que ir para a frente de qualquer jeito. Então, ele conseguiu dar a volta por cima e transformar o ataque germânico num instrumento de reorganização política e militar, não só da Rússia, mas de todo o movimento comunista mundial. Então, a ideia dele de usar os alemães como ferramenta para ele tomar outros países deu perfeitamente certo, porque quando chegou na conferência de Yalta, o Roosevelt estava orientado por um sujeito que era o espião da KGB. Que era o tal do Harry Dexter White. Né? E além disso, o Roosevelt estava muito doente, ele estava completamente gagá na conferência de Yalta. Então ele nem entendia direito o que Stalin falava, ele dormia no meio das conversações, assinava qualquer porcaria que desse na mão dele, e com isso cedeu metade da Europa para a União Soviética. De modo que este processo que o Robin Phillips está anunciando aqui, quer dizer, que é a reviravolta, quer dizer, a aparente vitória das democracias ocidentais, de repente vira uma derrota, não veio só por dentro dos Estados Unidos, através da escola de Franco, não, já estava fora no plano da política internacional, já estava acontecendo naquele mesmo momento. Tá certo? Então estava sendo atacado por fora e por dentro. A estratégia envolveu uma astuta redefinição do fascismo, transformando-o em uma heresia da extrema-direita. Você vê que esta noção também não veio só da escola de Frankfurt. Isso veio de Stalin. Né? Então, o Stalin, veja que coisa, ele é o mesmo. Da onde surge a ideia? O fascismo, a ideologia da extrema-direita, dos conservadores, etc, etc. Não é possível, porque na Europa inteira eram os conservadores que sempre arregimentavam as suas nações para reagir contra o fascismo, ao passo que a esquerda estava acomodando, porque, graças aos planos de Stalin, Stalin precisava que o nazismo progredisse, então não atacava diretamente. Falava um pouco contra, mas deixava andar e ajudava por baixo do pano. Na França, isso foi mais evidente, talvez, do que em qualquer outro lugar, tá certo? Porque era o pessoal da Action Française, esse era assim a extrema-direita, nacionalista francesa, né? Era o fascismo francês, que propunha o rearmamento da França para a guerra contra a Alemanha. Ao passo que o pessoal da esquerda está todo mundo acomodando. Quando o Hitler invade a União Soviética, muda o discurso imediatamente. E é aí que o nazismo, ex post facto, vira uma ideologia de extrema-direita. Então, é a propaganda stalinista repetida, né, com outros termos, com termos intelectualmente muito mais elegantes, pela escola de Frankfurt, né? De acordo com essa narrativa, o nazismo foi a consequência de uma sociedade entrincheirada no capitalismo. Quem quer que não esteja preparado para falar sobre o capitalismo também deve permanecer em silêncio sobre o fascismo, comentou o sociólogo Max Horkheimer. Aí, evocando um pouco, né, a teoria do Lenin, da teoria com que Lenin, eles usavam para explicar o fascismo, a teoria que Lenin explicava. Com que Lenin explicava o imperialismo. Ele achava que o imperialismo era a última fase do capitalismo. Então, o capitalismo esgotava suas possibilidades em escala nacional e partia para o imperialismo para conquistar mercado, que é uma coisa inteiramente absurda. Quer dizer, você ia conquistar mercados para equipamento industrializado na África, né? No Brasil, no Paraguai, falando, uma coisa não faz o menor sentido, né? Então. As culturas que davam grande importância à família, à religião, ao patriotismo e à propriedade privada eram, segundo diziam, terrenos que já eram, de fato, férteis e preparados para o fascismo. Né? Quer dizer, que negócio é isso? Quer dizer, agora o fascismo se tornou defensor da propriedade privada? Né? O fascismo é um regime totalmente estatista, não tinha o menor respeito por nenhuma propriedade privada, né? Muito menos pela família e pela religião. Isso quer dizer, você tinha. A ideia era, por exemplo, da educação estatal. Mas a ideia de que as crianças pertencem ao Estado, é o Estado que as educa, e o pai e a mãe não têm que dar palpite, isso foi adotado assim, in toto, tanto na Alemanha quanto na Itália, né? Assim como foi adotado na União Soviética. O revisionismo histórico da Escola de Frankfurt atingiu seu auge com Marcuse, que se estabeleceu como membro mais conhecido do movimento, por causa da sua capacidade de se comunicar com a juventude de forma eficaz. Eu não sei se essa explicação está muito certa, porque os livros de Marcuse não são fáceis de ler. Eu não sei se ele, pessoalmente, falando assim, tinha algum dom especial de comunicação, mas se fosse pelos livros, não foi por isso que Marcuse fez sucesso. Eu acho que ele fez sucesso pelo conteúdo mesmo do que ele estava dizendo, onde ele dizia que o proletariado ocidental havia todo se corrompido, havia se vendido ao socialismo e que agora as verdadeiras classes revolucionárias eram os estudantes e os marginais, quer dizer, bandido, drogado, prostituta, etc, etc. Isto soou como música, né, aos ouvidos da estudantada, ainda que fosse dito numa linguagem muito complexa. O movimento hippie o adotou como seu guru intelectual e Marcuse, por sua vez, abasteceu a geração mais jovem com um fluxo constante de propaganda destinada a santificar os impulsos rebeldes da juventude. Foi ele que inventou o slogan "Faça o amor, não a guerra". A ideia também, vamos dizer, da revolução sexual, essa ideia foi lançada em primeiro lugar por Wilhelm Reich, que era. De algum modo, ele tinha alguma ligação, alguma afinidade com a escola de Frankfurt, embora não pertencesse à sua equipe, né? E o Wilhelm Reich acreditava que todas as doenças, os desvios de conduta sexual eram subprodutos do capitalismo, a começar pelo homossexualismo. Ele achava que o homossexualismo era uma perversão capitalista que desapareceria, né, no socialismo. Ninguém quer falar disto hoje, né? Quer dizer, que esta, vamos dizer, esta aliança do pessoal esquerdista com o gaysismo exige você jogar alguns fatos para baixo do tapete, entre os quais esta teoria do Wilhelm Reich. Wilhelm Reich acreditava que toda a educação moral que as pessoas recebiam se impregnava não só na mente deles, mas no corpo, criando estases musculares que em seguida determinavam mais ou menos a conduta. E ele achava que desfazendo esses nós musculares, você ia desfazer a estrutura da personalidade e o sujeito estaria pronto a ser remontado de uma outra maneira. Esta teoria não é totalmente absurda, porque essas estases realmente existem. Elas somente, vamos dizer, não tem a forma e não tem a função como Marcuse as descreveu. E realmente não há nenhuma diferença substantiva entre as estases musculares de uma pessoa no capitalismo e no socialismo e assim por diante. E entre essas, segundo ele, mais tarde a teoria dele evoluiu, e ele achava que a circulação da libido era alterada e bloqueada por essas estases musculares, né? E ele achava que a principal das deformações da circulação da libido era a libido anal, que ia, então, induzir o sujeito ao sexo anal. O pessoal que existe não quer ouvir falar disso aí hoje, né? E que, portanto, você desfazendo aqueles nós musculares, o sujeito, a libido dele sairia da esfera anal e voltaria para a esfera genital e o seu homossexualismo estaria curado. De maneira que a primeira cura gay veio dos comunistas. A gente não pode esquecer disso aí. Tá certo? Mas ninguém quer falar disso aí hoje, né? Mais tarde, a teoria do Wilhelm Reich foi tomando aspectos cada vez mais requintados e esotéricos, e ele partiu, vamos dizer, da ideia da circulação da libido para a circulação de uma energia cósmica que ele chamava o orgônio. Quer dizer, o orgônio existe, segundo ele, existe em todo o universo e no corpo humano ele toma a forma específica da libido, mas ele existe sob outras formas também, e Wilhelm Reich achava que ele podia ser condensado em laboratório. E que se podia, então, havia um meio mais prático, mais rápido para modificar a circulação do orgônio, para liberar a circulação do orgônio, sem aquelas massagens complicadíssimas com que ele desfazia no começo as estases musculares. Então, ele criou uma caixa que era com várias camadas de metal, né, para condensar orgônio no corpo humano, encher você de orgônio. Eu fiquei dentro de uma dessas caixas, o Dr. Miller comprou uma delas, né, e levou para o Brasil. E eu fiquei dentro dessas caixas mais ou menos uma hora e fazia uma certa cosquinha, mas eu não sei se o meu orgônio aumentou ou não, né? Ele também tinha uns experimentos onde ele conseguia condensar uma energia luminosa azul, que ele dizia que era o orgônio. E mais tarde ele disse que o orgônio era o próprio Jesus Cristo, né? O orgônio era o Logos divino que estava ali aparecendo, que estava sendo condensado em laboratório. Quer dizer, aí o senhor já estava completamente doido, né? Mas isso não quer dizer que a obra dele não tenha muitas observações clínicas valiosas. Ele não era burro nem um pouco. Né? E o Marcuse também levou muito a sério essa coisa da personalidade autoritária, né, fascista. Curiosamente, eles nunca examinaram a personalidade autoritária de um comissário do povo comunista. Ele é muito mais hierárquico, muito mais autoritário, muito mais moralista do que qualquer paterfamilias, né, de país latino. Para Marcuse, a única resposta para o problema do fascismo era o comunismo. Os partidos comunistas são e continuarão a ser o único poder antifascista. Esta noção, vamos dizer, elástica do fascismo, que acaba chamando de fascismo tudo que é anticomunista, ela penetrou profundamente no Brasil. O pessoal acredita nisso. E eles nem sabem a origem disso. Eles não sabem que foi Stalin que inventou, tá certo? Inventou tardiamente, tá certo? Inventou quando o fascismo já não lhe interessava mais. E que, ao mesmo tempo em que ele estava disseminando esta propaganda, quer dizer, do fascismo como extrema-direita, ele estava lá fortalecendo o exército alemão para torná-lo um instrumento de agressão contra as democracias ocidentais. Por essa razão, ele pediu aos americanos que não fossem muito duros com os experimentos totalitários de seus inimigos comunistas, afirmando que a doutrina do neofascismo e a social-democracia, do neofascismo e da social-democracia devem prevalecer sobre a denúncia da política comunista. Então, veja, o que era a social-democracia? Era o regime alemão antes do Hitler. Tá certo? E, curiosamente, a social-democracia alemã, chamada República de Weimar, criou o regime da maior liberação sexual que já se viu no mundo. Tá certo? Aquilo, a Alemanha inteira era um puteiro durante a social-democracia. Né? E os social-democratas eram, segundo os comunistas, o seu pior inimigo. Né? Então, você vê que a ideia, por exemplo, da revolução sexual, os social-democratas na Alemanha estiveram muito mais próximos de realizá-la do que os comunistas jamais estiveram. E, ao mesmo tempo, o discurso da revolução sexual e do anti-autoritarismo fascista já estava em circulação na Alemanha. Quer dizer, é um bolo de contradições e absurdidades que, para você destrinchar, leva muitos anos, né? E assim, a diferença entre o discurso dos camaradas e a situação social real onde eles estão chega a ser uma diferença abissal, entendeu? Então, aí eu digo, não é mais paralaxe cognitiva, aí é histeria mesmo, né? Quer dizer, a fantasia histérica, onde o indivíduo inventa perigos, inventa um inimigo e só vê os outros através daquela grade, né, de figuras de fantasia. E foi justamente esta visão que eles tinham da social-democracia foi o que a causa imediata da ascensão do nazismo. Quer dizer, o nazismo jamais teria subido ao poder se os comunistas não ajudassem os comunistas a destruir a social-democracia. Se houvesse uma aliança entre a social-democracia e os comunistas, teria barrado a ascensão do Hitler, que ele não tinha voto suficiente para isto. Mas estavam ambos interessados em destruir a social-democracia alemã e o fizeram. E na hora que o fizeram, né, o Hitler tinha uma militância maior, mais organizada e mais armada, ele acabou com os comunistas, né? Vamos lá. Os pensadores de Frankfurt ensinavam que aqueles que tinham opiniões conservadoras não estavam apenas errados, mas eram neuróticos. Ou seja, qual era a neurose? Era este autoritarismo, a personalidade autoritária, baseada na repressão da sexualidade. Você vê que aplicar isso à social-democracia alemã era bastante difícil, né? Ao converter ideias conservadoras em patologias, eles colocaram em movimento a tendência de silenciar os outros através de diagnóstico, em vez de diálogo. A psicologização dos adversários tornou-se um substituto para o debate com eles. Bom, mas é evidente que esta psicologização, por sua vez, ela não é somente um recurso estratégico e tático, ela é também uma inclinação psicológica. Né? Quer dizer, você tem a necessidade de ver o outro sob uma lente deformada e usar um vocabulário médico como arma de propaganda contra eles. Você vê que a ideia de inverter este negócio e examinar a mentalidade revolucionária, a mentalidade comunista, sob o aspecto psicopatológico, não surgiu de nenhum movimento político, não surgiu de nenhuma KGB, não surgiu da CIA, surgiu de médicos que estavam vivendo sob o regime comunista, como o Dr. Andrew Lobachevsky, e que, evidentemente, sem nenhum apoio de ninguém, começaram em segredo a fazer suas observações clínicas que depois resultaram no livro Political Pulmonology. Do mesmo modo, o outro médico americano, acho que é Lyle Roberts, Lyle, esqueci o nome dele, né, que escreveu Liberalism is a Mental Disease, esquerdismo é doença mental, também não é um representante de nenhum movimento político, de nenhum governo. Quer dizer, aí são cientistas mesmo que estão interessados em descobrir como é que a coisa funciona. E a diferença é brutal, porque as pessoas podem dizer, ah, você também está dizendo que eles são psicopatas. Peraí, mas eu estou dizendo isso por observação, tá certo? E sem nenhum movimento por trás, não tem nenhuma fundação, ninguém me mandou dizer isso, né? Eu estou dizendo isso porque eu observei isso aí. E, ademais, porque eles começaram com esse negócio de psicologizar, ou psicopatologizar, tá certo? Os seus adversários, e usaram isso como propaganda política violentíssima durante décadas. E você, quando observa isso, né, você vê que quando uma coisa dessa se transforma em arma de propaganda política, e, aliás, nasce como arma de propaganda política, isso não é uma conduta normal de maneira alguma. Quer dizer, você usar, de repente, a medicina, né, como instrumento de propaganda, isso por si mesmo já é uma conduta patológica. Quando você vê que, para fazer isso, eles distorceram completamente os dados que tinham na mão, então você vê, peraí, o patológico aqui é eles. Aí nós estamos lidando com o Dr. Simão Bacamarte, quer dizer, que é o sujeito que diz que a humanidade inteira está louca, tá certo? Mas o louco é ele, e no fim ele próprio reconhece que o doido é ele, né? Não foi apenas seus adversários políticos que foram atingidos pelo martelo da psicanálise. Ao ser a pior... Veja, aliás, o primeiro que lançou esse negócio da psicologização foi Nietzsche. Nietzsche, quando analisava os filósofos da antiguidade, ele não analisava suas ideias, ele traçava um perfil psicológico inventado por ele, com traços eminentemente patológicos. Ele faz isso com Sócrates, faz isso com Jesus Cristo, né? Então, ele não discute as ideias, ele tenta desmoralizar as pessoas, tá certo? E, mais tarde, agora, Nietzsche não faz isso por propaganda política, ele acredita realmente nisso. Quer dizer, era um indivíduo que tinha uma visão muito peculiar das coisas. Determinado pelo quê? Pela sua própria patologia. Ou nós sabemos que Nietzsche, desde a juventude, sofreu de sífilis nos seus anos finais. A doença estava tão grave que ele mal podia trabalhar uma ou duas horas por dia, o resto ele ficava lá, né, embriagado de analgésicos e mercúrio. E por isso que ele escreveu com aqueles aforismos, aquelas coisinhas curtas, porque ele não conseguia fazer um texto com começo, meio e fim. Então, no caso de Nietzsche, a sua visão patologizada dos outros é evidentemente o fruto da sua própria patologia. E no caso deles, existe um elemento patológico, existe um elemento de interesse ideológico. É claro que também não podemos analisar isso aí de maneira correta sem levar em conta, vamos dizer, os elementos reais que existem na teoria da personalidade autoritária. Aquela personalidade, ela existe de algum modo em alguns lugares e a gente pode identificá-la, né? Eu lembro que quando eu estudei isso, eu era muito jovem, e eu identificava várias famílias que eram exatamente daquele jeito. E eu as via, sobretudo, entre as famílias de imigrantes árabes, que não eram muçulmanos, eram árabes cristãos, né? Maronitas. E a família deles era aquele negócio do pater famílias mesmo. Então, eu via. Só muito depois é que eu me toquei que todos os exemplos que eu colhi eram de famílias árabes. Né? Não eram famílias tipicamente brasileiras, né? Então, ao ser pioneira de uma disciplina conhecida como teoria crítica, a escola de Frankfurt conseguiu desconstruir toda a civilização ocidental. Chamava-se teoria crítica precisamente porque ela não propunha nada. Quer dizer, nós temos que concentrar naquilo que Hegel chamava o trabalho do negativo. Nós não temos que propor uma nova sociedade, né? Não temos que propor um mundo melhor, né? Nós só temos que destruir tudo que tem pela frente. O positivo surgirá por si mesmo, se surgir. Então, a crítica da sociedade torna-se a única finalidade da filosofia, né? Em vez de mostrar que os valores do Ocidente eram falsos deficientes, os frankfurtianos diagnosticavam a cultura como sendo inerentemente logocêntrica, patriarcal, capitalista, institucional e patriótica. E olha, eu entendo, pelo que eu conheço de história, que patriarcal e capitalista são termos antagônicos. É evidente que, vamos dizer, foi o advento do capitalismo no século XIX que destrói completamente a família patriarcal, tá certo? Essa é uma outra observação que eles poderiam ter feito e tinham obrigação de ter feito, tá certo? mas que não lhes convinha. Então, eles disseram que as famílias capitalistas são patriarcais. Eu digo, olha, no capitalismo, as únicas famílias patriarcais que existem são as famílias de milionários. Por quê? Porque a família patriarcal permite uma ação continuada ao longo das gerações. Quer dizer, o pai passa para o filho, dá certo? Então, a família patriarcal é um órgão de poder, evidentemente. Mas, na mesma medida em que essas famílias de milionários concentravam o seu poder patriarcal, dissolviam o patriarcalismo no restante da sociedade. Para quê? Para enfraquecer as famílias. De modo que, é o tal negócio, por isso que eu sou contra essas coisas. Dizer, não, os caras querem a destruição da família. Isso é um slogan. O pessoal católico, o protestante, usa muito esse slogan. Eles querem a destruição da família. Eu falo, não, meu filho. Eles querem a destruição da sua família, não da deles. Não são idiotas. Você vê, se hoje você vai na Romênia e na Polônia, você vê que quem está subindo no governo lá são os netos e bisnetos dos antigos governadores, governantes comunistas. Eles conservam as suas famílias patriarcais, porque eles sabem que ela é um instrumento de poder. Então, não se trata, vamos dizer, de, ah, eles são loucos que querem destruir todas as famílias. Não! Eles são pessoas muito inteligentes que querem destruir a sua família para que a deles fique no poder. Então, ver esse slogan abstrato, a defesa da família, ele está falho completamente. Aliás, em qualquer coisa que seja, com qualquer conflito político, quando você levanta uma bandeira baseada em valores abstratos, valores genéricos, você está sempre errado. Sempre. Porque política não é luta por valores e não é luta por símbolos. É luta pelo poder. E o poder não é ocupado por valores nem por símbolos, é ocupado por pessoas e por grupos concretos. Né? Então, ah, eles estão contra a família, nós vamos defender a família. Eu digo, você já errou o tiro. Né? Você tem que destruir a família deles. É muito simples, é? Né? E assegurar, vamos dizer, a continuidade patriarcal das famílias do povo, para que o povo possa se defender, pô. Porque se você dissolve as famílias, as pessoas ficam como átomos humanos, soltos, e daí elas precisam pedir socorro para o governo, para as instituições públicas, para a previdência social, etc., etc., para as escolas. Mas as grandes famílias que têm o dinheiro na mão, que têm o poder na mão, são estritamente patriarcais. Então, ninguém nunca foi contra o patriarcado, muito menos esses caras. Tá certo? Pelo menos aqueles que os financiavam. Né? Por exemplo, Félix Weil, que foi o sujeito que deu dinheiro para a escola de Frankfurt. Da onde ele tirou o dinheiro? Foi o dinheiro do pai dele. O pai dele é um milionário que enriqueceu na Argentina e deu dinheiro para o filho. O filho foi lá e fundou a escola de Frankfurt. Você acha que a família Weil se desfez porque é contra o patriarcalismo ou ao contrário? A família Warburg, que está aí até hoje. A família Rockefeller, que está aí até hoje. Todos esses são patriarcais. Então, não se trata nunca, nunca, nunca a luta por valores, né? Nem contra valores. São grupos determinados. Nós podemos estar a favor, vamos dizer, da elite revolucionária ou podemos estar a favor do povão. Tá certo? Por exemplo, esse pessoal que é a favor do casamento gay. Você acha que alguns dos que financiam isso, eles querem para eles um casamento gay? É claro que não. Isso é para enganar um bando de trouxa. Né? Porque assim, os gays que eu conheci, e eu conheci muitos, nenhum deles queria saber de casamento. Eles queriam ir na sauna gay, brincar de navio negreiro, transar com 40 homens um dia. E você acha que todos eles vão querer acabar com essa mamata e de repente aqui temos um caso matrimônio monogâmico indissolúvel? Meu Deus do céu, isso é arrumar sarna para se coçar. Não é isso? Então, o casamento gay é apenas um símbolo. Por trás dele existe o jogo e uma estrutura de poder muito determinada. Do mesmo modo, todas as outras bandeiras que eles lançam, né? Nunca a gente tem que combater as bandeiras em si. A gente tem que ver, essa bandeira está colocada dentro de um discurso retórico, que é um discurso de autojustificação, e por baixo desse discurso tem um outro discurso, que é para fins internos, que é a lógica real do processo que eles querem colocar em movimento. Né? E é isso que você tem que combater, e não as bandeiras. Você, veja, assim, até falar bandeira, né? Quando você está no campo de batalha, aonde você vai atirar? Na bandeira do adversário ou no próprio adversário? É? Você deixa a bandeira cheia de furo e ele atira em você. Pô, é? Então, todas essas coisas são o pano vermelho para atrair o touro enquanto ele põe a espada nas costas. É? Então, o pessoal fala luta ideológica, luta cultural. Fala, bom, isto é só um aspecto. A luta cultural que existe nunca pode ser a propaganda, como o pessoal está fazendo, o pessoal protestante, católico, tudo fazendo, quer dizer, a luta por valores em público. Não, a luta cultural consiste nisto que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos estudar, nós vamos entender o processo, né? E aí nós podemos fazer alguma coisa. Isto é luta cultural. Agora, você lutar contra bandeiras e símbolos é você ser o touro que está sendo levado pelo pano vermelho, né? Tem que lutar contra pessoas e grupos, né? E ficar sabendo claramente que, com frequência, os valores deles são exatamente os nossos. E eles criam outros valores, ou pseudo-valores, só para enganar a massa. O patriarcalismo é a coisa mais óbvia. Não tem nenhum grupo bilionário, tá certo? Ou grupo de pessoas poderosas da elite comunista que não seja patriarcal. Aí, o Putin, o que é o Putin? É o filho de um agente da KGB. O que é o Alexandre Dugin? É o filho de um agente da KGB. É? Então, aquilo vai passando de pai para filho. Seja os meios de ação política, seja os meios de ação econômica, seja os meios de ação militares, tudo isto é governado pelo patriarcalismo. Vai passando de pai a filho. Você não quer dar para os outros, você quer conservar na sua família porque você não é trouxa. Então, este pessoal da Escola de Frankfurt, com o seu discurso antipatriarcal, né, veja, eles eram financiados por grandes grupos econômicos, todos eles patriarcais, e eles falavam contra o patriarcalismo dos outros, né? E aquele pessoal todo, que a partir da década de 60, começou, por exemplo, a deixar de dissolver a sua autoridade paterna, né, passa a obedecer os filhos, né? É aquele negócio que aparece toda hora nos filmes americanos, o pai se humilhando perante os filhos, né? Ah, meu filho, eu sei que eu errei, né? Então, até eu botei outro dia no Facebook, eu brincando, meus filhos, eu sei que eu errei, eu confesso para vocês, eu comi a sua mãe, né? Então, isso é o máximo que eu posso confessar. Então, a ideia de que sempre existe, a ideia do conflito de gerações, eu digo, eu não sei o que é conflito de gerações, eu tive 8 filhos, eu não sei o que é conflito de gerações. Você só tem se você quiser. Mas, então, se você se deixa infectar por esse tipo de ideias, mesmo que seja um pouquinho, você leu, por exemplo, o Dr. Spock nos anos 60, 70, tá certo? Então você já está culpado de você ser pai, né? E quanto mais culpado você fica, mais irritado você fica com seus filhos. Então você grita com seus filhos e depois pede perdão para eles. Ele agora faz o seguinte, nem grite e nem peça perdão. Porque na Bíblia está escrito, não atormente seu filho. Esse é o princípio da educação patriarcal. Você está aí para proteger, ajudar os seus filhos, não para encher o saco. Mas, é só botar isso na cabeça, né? E você vai descobrir essa coisa maravilhosa que eu descobri por experiência, que é, crianças não são naturalmente rebeldes, crianças são naturalmente obedientes, como qualquer, você vê, qualquer gatinho, né? A mãe vai indo, ele vai seguindo e fazendo o que a mãe está fazendo. Cachorro, mesma coisa. Onça, qualquer um, sabe? Os seres humanos, mesma coisa. Eles estão aí, eles imitam você, pô. Então, se você começa a gritar, eles não vão prestar atenção no conteúdo do seu grito, na mensagem do grito, mas no próprio grito. Então, você grita com eles, vão aprender a gritar, pô, é? Você fica bravo com eles, eles ficam, aprendem a ficar bravo com você. Então, se você não comete esses erros, e você os cometerá tanto mais, quanto mais culpado você se sentir, né, você verá que educar criança é a coisa mais fácil do mundo. Você não precisa fazer nada, é só você fazer, tocando a sua vida, eles vêm atrás e vão fazer a mesma coisa. Então, todo esse pessoal da escola de Frankfurt serviu de instrumento na mão desses grandes grupos patriarcais, dissolvendo o patriarcalismo do povo e, portanto, fortalecendo o dos senhores do capital. Quer dizer, como é. Agora, o cara diz que é sociólogo, Eu digo, meu filho, você não calcula os resultados das suas próprias ações? Hã? Como é que é isto? Você acha que o sujeito que te pagou para escrever isso, ele vai ler o que você escreveu e acreditar e fazer igualzinho? Se ele mesmo que pagou você? Hã? Nenhum aspecto da sociedade ocidental, desde a limpeza até Shakespeare, ficou imune à crítica. Mesmo o ato de assobiar foi desconstruído por Adorno, para que o assobiar indicava o controle da música e era sintomático do insidioso prazer que os ocidentais gozavam de possuir a melodia. Quer dizer, aí você realmente aí está levando, vamos dizer, a histeria já vira paranoia, quer dizer, começa a ver coisas, né? Quer dizer, os caras estão assobiando, por trás do ato de assobiar existe uma maligna estrutura de poder capitalista que está fazendo você assobiar. Quer dizer, é absolutamente ridículo, né? É de se duvidar que Marcuse tenha alguma vez ficado irritado, de fato, com o ato de assobiar. O que o levava à loucura, na verdade, era o trabalho. Um bom dia de trabalho honesto era para ele um dos aspectos mais repressivos da civilização que ele esperava solapar. Como alternativa, ele exigia aquilo que ele denominava convergência de trabalho e lazer. Falava, mas convergência de trabalho e lazer é o que existe em toda a parte. Né? Toda a vida da sociedade industrial, capitalista ou comunista, se divide em trabalho e lazer. Não há uma terceira coisa. Agora, se você estudar, por exemplo, toda a história da civilização ocidental, na Idade Média, as pessoas só trabalhavam 6 meses por ano. Precisa de 6 meses, era festa, era dia santo, né? E assim por diante. Todo o calendário litúrgico da igreja, você acha que serve para quê? Né? E além disso, as próprias condições climáticas exigiam que os concentrasse o trabalho numa certa época. Eu recomendo para vocês, já recomendei, esse documentário Mountain Man e Yukon Man, que mostra a vida de famílias que moram numa região muito inóspita do Alasca, tá certo? Onde o frio é terrível e eles não têm comunicação, não têm estrada, não têm luz elétrica, não têm coisa nenhuma, então eles têm que viver dos recursos do próprio local. Então, durante parte do ano, eles trabalham o tempo todo. 15 horas por dia e tem que pensar em tudo, porque senão morre. Quer dizer, o preço do erro é a morte, né? E depois, quando vem o inverno bravo, você se tranca em casa e fica lá jogando xadrez, batendo papo, lendo um livro, né? Rezando, fazendo qualquer outra coisa. E na Idade Média o pessoal vivia exatamente assim. Então, a maior parte do tempo não era nem trabalho e nem lazer, né? Era a devoção. Era isso que a pessoa fazia a maior parte do tempo. Então, a devoção desaparece e sobra o quê? O trabalho, o lazer. É isso que o capitalismo tem a oferecer e é isso que o socialismo também tem a oferecer. É isso. Então, a libido era a chave para essa utopia pré-civilizada. Marcuse demandava uma sexualidade polimorfa. Mas, quer dizer, perversidade polimorfa, né? O sujeito, o que ele é? Ele é homossexual? Não, ele é homossexual, ele é bissexual, ele é sadomasoquista, ele pratica bestialidade, é um pouco pedófilo, ele pratica, assim, não discrimina ninguém, entendeu? Então, faz a sacanagem com todo mundo, tudo que existe é objeto de prazer. E uma coisa, esqueci uma coisa, isto aqui só pode existir na sociedade de consumo, meu Deus do céu. Hã? Então, isso é um elemento inerente do próprio capitalismo, que ele acreditava que com isso ele está. O sujeito que acha que ele disseminar a sexualidade polimorfa é fazer algo contra o capitalismo, então eu digo, isso não é sociólogo de maneira alguma. Você está entendendo? Eu não convidaria ele para fazer estudo sociológico num posto de gasolina, porque não entende nada. Isso aí é, vamos dizer, isso é a apoteose do capitalismo. Né? Quer dizer que sexo custa dinheiro, sempre custou dinheiro. No mínimo, você vai ter que pagar o motel, você está entendendo? Então, o sexo é, vamos dizer, quanto mais você tem a sexualidade está polimorfa e está livre, está certo? Mais você tem uma atividade capitalista por trás. Existe algum estado socialista? Pensa bem. que possa prover aos cidadãos toda a imensa variedade de prazeres e perversidades que o capitalismo pode, nunca. Isso não pode ser, não pode ter uma administração estatal. Não tem um Estado que possa satisfazer a isso. Você veja aqui, por exemplo, quando surgiu o negócio do movimento gaysista, eu imediatamente disse, eu disse não é porque eu conjeturei, não é porque eu adivinhei, é porque eu li as conversações dos caras e vi que eles tinham um plano de, primeiro, impor homossexualidade, depois a pedofilia, depois os casamentos poligâmicos, depois casamentos poliândricos, e a sexualidade coletiva, a sexualidade grupal, e depois a bestialidade, e depois a necrofilia, e assim por diante. Isso tudo está no programa. Não sou eu que estou interpretando, eu só digo, estou vendendo peixe pelo preço que eu comprei. Eu não cito a fonte aqui porque não tenho de cabeça, mas depois eu posso dar para vocês. Aonde que começaram essas conversações, sobretudo na França. Tá certo? Então, você vê que para transformar isso tudo num aparato estatal, dá um trabalho miserável e leva muito tempo. Quanto tempo levou desde que começou a propaganda gaysista até que um Estado ou outro aprove casamento gay? Foram 50 anos. É? Agora vai começar o próximo passo é a pedofilia. Vai levar outros 50 anos. E assim por diante. Agora, se não for por via estatal, se for por via da iniciativa privada, pronto, já está disseminado aí. É homossexualismo, é pedofilia, o que você quiser. Pode transar com tatu-bola, com jiboia, com o que você quiser, pô. Tá certo? No capitalismo tem lugar para tudo. Então, é claro que esta coisa da sexualidade polimorfa era um poderoso instrumento, né, de fortalecimento da sociedade de consumo. Agora, como é que o sociólogo não sabe disso? Como é que ele acha que isso vai ajudar o socialismo? Né? Então, o que se formou é essa aliança, vamos dizer, de ideologia, de discurso socialista, tá certo? E, ao mesmo tempo, de florescimento inaudito, né, da indústria das comunicações de massa, da indústria da sexualidade, da indústria de diversões públicas, etc., etc. Esta mistura horrível, onde os caras não chegam a criar um socialismo, mas transformam o capitalismo no inferno. Isso aqui é a verdade, né? Então, uma vez que essa transformação ocorresse, o trabalho já não ocuparia um papel tão importante no Ocidente. Por quê? Ele acha que a indústria da sexualidade não dá trabalho? Hã? Os discos se fazem sozinhos, os puteiros nascem espontaneamente do chão, não é isso? E tudo isso dá um trabalho e cria uma imensidão de subindústrias em volta. Inclusive a própria indústria farmacêutica, né? O que seria da indústria farmacêutica, por exemplo, sem as camisinhas? E a indústria farmacêutica, o que é? Rockefeller, que está entre os grandes financiadores desta mesma porcaria. Então, esta simbiose, vamos dizer, de economia capitalista com ideologia e discurso socialista, esta é a sociedade na qual nós estamos. Em Eros e Civilização, Marcuse escreveu que o tempo de trabalho, que é a maior parte do tempo da vida do indivíduo, é um tempo doloroso, pois o trabalho alienado é a ausência de gratificação, a negação do princípio do prazer. E, bom, essa própria dicotomia de trabalho e prazer já é totalmente falsa. Né? Porque, vamos dizer, claro que existe em qualquer trabalho, existem elementos prazerosos e dolorosos. Por exemplo, trabalhar na escola de Frankfurt. Você gostava do assunto, mas o Max Horkheimer te pagava um salário de fome. Então você, para fora, era o senhor doutor, tal, mas chegava na hora, você não tinha dinheiro para pagar as contas. Tá certo? Então tem elementos prazerosos e dolorosos. Qualquer trabalho tem. Então se tem os elementos prazerosos e dolorosos, então não pode ser nenhum e nem outro que define o trabalho. Deve ser uma terceira coisa. Não é isso? No Brasil isso virou instituição. Quer dizer, perguntar, você faz isso por necessidade ou por prazer? Não é isso? Quando é evidente que esses dois elementos estão presentes, é um trabalho que seja totalmente desagradável, mas você não fica muito tempo ali, né? Eu lembro que eu conheci um sujeito que era um homem gordo, enorme, e que ele trabalhava no subsolo de um banco, lidando com umas fichinhas o dia inteiro, né? E daí um dia veio um assistente social, estava lá fazendo uma pesquisa no banco, né? E chegou e perguntou para ele: você gosta do seu trabalho? Ele disse: essas fichinhas são a minha vida. Você não imagina que maravilha que é isso? Ele foi demitido. Então, bom, eu acho que nós fomos longe demais hoje, né? Não dá para entrar no segundo assunto. Uma hora. Bom, eu vou parar um pouco com isso aqui e voltar para o outro assunto, que é o assunto daquele parágrafo que eu coloquei no Facebook, que eu queria desenvolver tanto numa aula quanto num artigo, né? Então, o que eu coloquei ali, o parágrafo que eu coloquei foi o seguinte: a mais satânica e, desgraçadamente, a mais popular das ilusões na compreensão da história e da política é acreditar que aquele que tem poder sobre os outros homens tem também, por isso, o poder de guiar o curso das coisas. Mesmo a obediência de milhares, de milhões, de bilhões da humanidade inteira não daria ao mais possante dos tiranos os meios de determinar o que vai acontecer no dia seguinte. Para isso, ele precisaria ter voz de comando não sobre os homens, mas sobre a estrutura da realidade, a qual, ao contrário, reina soberanamente não só sobre ele e sobre a multidão inteira dos seus comandados, mas sobre todas as gerações passadas e futuras. Então, em primeiro lugar, existe uma realidade dentro da qual nós estamos que nos abarca e que está em volta de nós e que está dentro de nós. Ela constitui o ambiente no qual nós estamos e constitui o nosso próprio ser, que você não determinou e você não escolheu. Você não escolheu qual altura que você vai ter, em que família você vai nascer, em que classe social você vai nascer, quantos cabelos vai ter na sua cabeça, se algum houver, né? E assim por diante. Tá certo? Então, o que quer que nós façamos, nós fazemos dentro dessa estrutura da realidade, que não apenas nós não dominamos, mas assim, nós não conhecemos. Nós só conhecemos por partes aquilo que está, vamos dizer, imediatamente acessível a nós, ou que já foi estudado. Mas, se você pega o livro de Aristóteles, Aristóteles escreveu um livro que se chama Questões ou Perguntas. Ele tem umas 300 páginas só de perguntas, que no tempo de Aristóteles não tinham sido respondidas e que até hoje a maior parte delas não foi respondida. Então, Aristóteles fez o quê? Ele fez o mapa da sua ignorância. O que que eu não sei? Eu não sei isso, não sei mais aquilo, não sei mais aquilo, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Quanto ele conseguiu preencher de todas as perguntas que ele levantou? Sei lá, 2%, 3%, o resto está com um ponto de interrogação até hoje. E é evidente que se nós não conhecemos a estrutura da realidade na sua inteireza, então as nossas ações dentro dela serão apenas ações parciais e pontuais, que podem, em função de mecanismos desconhecidos, levar a consequências totalmente diferentes daquelas que nós planejamos. Tanto que Max Weber define a história é o conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações. Eu já lembrei aqui dezenas de vezes e lembro de novo a regra do Georg Jelinek, que tudo nas ciências sociais, na história, depende de você graduar a relação entre o que é premeditado ou planejado e o que acontece independente da sua vontade. Não é isso? Mas onde quer que você faça este confronto, você vai ver que o elemento impremeditado predomina monstruosamente. Por exemplo, se você é bonito você estudar isso, você estudar a vida dos grandes estrategistas que fizeram planos de longo prazo e puseram aquilo em execução. O maior estrategista do século XX, talvez o maior de todos os tempos, seja Stalin. Porque é um cara que durante 40 anos ele conseguiu obter praticamente tudo aquilo que ele queria. Mesmo assim, houve erros no percurso. Porém, depois que ele obteve o que ele queria, o que aconteceu? Foi tudo dissolvido. Acabou. Isso estava nos planos de Stalin, né? Você veja, o auge da glória de Stalin foi o fim da década de 40, quando ele dominou metade da Europa. Não é isso? E ele tinha planos de que antes de meio século, isso ia, em 30 anos, isso ia acabar? Claro que não. Hitler não era um estrategista tão grande. Comparado com Stalin, era uma besta quadrada. Mas, quando ele falou, vamos fazer um Reich de 1.000 anos, durou 12. É? Napoleão, se você estuda Napoleão, Napoleão era um grande estrategista militar. É? politicamente. Tudo que ele fez foi desfeito. Sobrou uns pedaços lá do Código Napoleão, que ainda estão vigentes na França, e no resto acabou. Aquelas dinastias todas que ele criou, foi tudo para o brejo, tá certo? Então, eu acho que o sujeito à autoridade mais longo prazo que existiu foi Moisés. Por quê? Porque aqueles preceitos que ele baixou lá, até hoje já tem judeu obedecendo aqui, não todos, lá de bem, mas tem uma boa parte, sei lá, uns 10, 20% que continuam vivendo de acordo com a lei mosaica. Isso é um prodígio, tá certo? Mas isso não quer dizer que Moisés sabia tudo o que ia acontecer depois. Ele simplesmente baixou a regra, morreu, nada mais disso, nem ele foi perguntado, e as pessoas continuaram obedecendo porque queriam. Quer dizer, não é mais a mente de Moisés que está obrigando os caras a fazer isso, né? Então, isso quer dizer que ao longo de toda a história humana, todas as gerações e todas as civilizações viveram conscientes de que o curso da vida humana depende de fatores incontroláveis e de que a nossa margem de ação é muito pequena. Todo mundo soube disso até o século XVIII. No século XVIII teve um treco chamado Iluminismo, quando os caras disseram, agora nós vamos tomar as rédeas do destino nas nossas próprias mãos. Nós não vamos mais obedecer Deus, nem nenhuma autoridade transcendente, agora nós é que mandamos aqui no pedaço. Né? E, você veja, isso aconteceu no plano da ação política histórica e no plano cognitivo também. Quer dizer, agora nós vamos desfazer todos os mistérios e nós vamos chegar, vamos dizer, à iluminação, ao conhecimento. Kant lança o brado aude sapere, quer dizer, ouse saber. Não se conforma mais com fé, com coisas obscuras, etc. Agora nós vamos ousar saber. Kant começa gritando ousar saber e termina fazendo o quê? Fazendo uma lista de tudo que você não pode saber. E a lista é quase tudo. Ele diz, nós só podemos saber o que está na nossa própria cabeça. O que as coisas em si são em si mesmas, jamais saberemos. Então, quer dizer, todo o nosso conhecimento não passa, vamos dizer, da projeção das formas da nossa mente sobre um mundo exterior que continua desconhecido. Eu digo, mas isso que é o tal do ousar saber? Você começa a gritar, ouse saber, e do fim você diz, não dá para saber. O mesmo processo, quer dizer, o mesmo negócio, saída de leão, chegada de cão, acontece no plano da ação político-histórica. Onde nós, agora, a humanidade, o homem, o ser humano, vai tomar nas mãos as rédeas do seu próprio destino. O que significa isso? A humanidade inteira vai mandar nesse negócio? Não, significa que alguns caras que dizem que são representantes da humanidade vão mandar nos outros. E é evidente que vão mandar cada vez mais. Isto quer dizer que tomar as rédeas do seu destino nas suas próprias mãos consiste eminentemente em transferi-las a uma outra pessoa, que vai mandar em você, em aspectos, em tantos aspectos da vida, que os maiores tiranos da antiguidade jamais ousaram pensar. Se você dissesse assim para Gengis Khan, Átila Uno, Júlio César, olha, nós vamos inventar uma maquininha que permite você ouvir as conversações privadas do sujeito na casa dele, ele ficaria horrorizado. Né? Existe um episódio no Islã, aconteceu com o califa Omar, um dos sucessores de Maomé. Ele estava andando pela rua e ouviu uns barulhos esquisitos numa casa. Entrou e estava mal suruba, sexo grupal, generalizado. Puxou a espada e disse, está todo mundo preso. Daí eles disseram, não, quem está preso é você, porque você espionou a nossa casa. Ele se tocou e disse, ih, é mesmo. Embainhou a espada e foi embora todo envergonhado. Esta era a mentalidade geral. Isso quer dizer que nenhum governante tinha esta ambição de poder investigar a vida privada dos outros. Isso não passava pela cabeça. É? Hoje, qualquer Barack Obama grampeia o seu telefone, põe aí um drone, um aviãozinho teleguiado com uma câmera, né, que vara a parede da sua casa e aparece as figuras luminosas lá, o que, é que vocês estão fazendo. É um negócio. Isto foi o que resultou da ideia de que nós vamos, o ser humano vai tomar as rédeas do destino nas suas próprias mãos. Quer dizer, a ideia da ação, todos nós temos meios de ação e nós temos poder sobre o nosso destino, resultou nisso e só podia resultar nisto, por um motivo muito simples. A humanidade não é sujeito de ações. É? A humanidade não é uma pessoa, ela é um universal abstrato, meu Deus do céu. Ela se compõe de individualidades e grupos distintos. Existe a possibilidade de você fazer uma assembleia de toda a humanidade para a humanidade tomar uma decisão? Não. Então, quem é sujeito de ações são os indivíduos e grupos que têm os meios de ação. Os outros não ficam nem sabendo. Isto é assim e é necessariamente assim. Porque se você quiser, agora nós vamos colocar todas as informações ao alcance de todo mundo. O que você vai criar é uma confusão dos diabos, você vai criar uma psicose informática. Onde a pessoa não só não é capaz de acompanhar o fluxo crescente de informações, mas o cérebro dela paralisa. Essa coisa da psicose informática existe realmente. É um quadro clínico em que, vamos dizer, o cérebro paralisa, ele não quer mais saber, ele não consegue processar novas informações. Então, qual é a consequência imediata do psicose informática? É que o indivíduo se torna obediente. Eu não estou entendendo mais nada, então me diga o que fazer. E daí o sujeito aceita qualquer coisa. Então, como diz aqui, que nem aquele conjunto de rock, aquilo deu nisso. Né? Mas deu nisso por quê? Porque houve algum erro de percurso? Não. A coisa já estava visível no seu conceito inicial. Quer dizer, a humanidade vai tomar as rédeas do seu próprio destino. Cadê a humanidade? Você a consultou? Você consegue falar com toda a humanidade? Mas nem o Papa diz, vou falar urbi et orbi. Não, não, não, não. Você vai falar para meia dúzia de cara em Roma e tem lá uns outros que vão escutar aqui e ali. Né? Então, isso aí é o quê? É o pensamento metonímico, em que a parte vale pelo todo. Né? O metonímia é a desgraça da humanidade. Ela é um instrumento linguístico normal. Porém, na hora que você começa a acreditar em metonímia, você ficou doido. Né? Então você fala, a humanidade quer dizer cinco ou seis pessoas que vão decidir por nós. Né? Então, a parte pelo todo. O que eles fazem vale pela humanidade. Então, isso quer dizer que, você vê, o que se chama luta pelo poder no mundo moderno, é a luta pela conquista dos meios de fazer o impossível. Então, naturalmente, quando você tenta fazer o impossível, qual é o resultado que você obtém? Você obtém uma modesta fração do possível. E essa fração, por sua pequenez mesma e por sua insuficiência, ela não constitui nem um símbolo, nem um anúncio, nem uma promessa da totalidade anunciada, mas constitui a sua negação, a sua caricatura. Isto acontece não só no socialismo, mas acontece nas democracias também. É? Quando você vê a democracia, governo do povo, pelo povo, para o povo. Né? Eu digo, isto é possível? O povo pode governar? Não, isso é metonímico, meu Deus do céu. É? Na mais elegante das hipóteses, tem meia dúzia de funcionários eleitos que você vota neles uma vez a cada 4 anos, que você não sabe o que eles estão tramando lá em Washington, em Brasília. Não é isso? E que eles dizem que eles são o governo do povo, mas isso é metonímico, isso não é substantivo. É? Então, nós estamos numa situação mais realista, onde você sabia que tinha um rei que ele não tinha satisfações a prestar a você. E você também sabia, mas você também sabia que os meios de ação dele eram limitados. Por exemplo, se ele quisesse fazer uma guerra, ele ia ter que formar um exército, e para isso ele ia ter que pedir que as pessoas se alistassem. Não tinha recrutamento militar obrigatório, que foi invenção da Revolução Francesa. Então, nenhum rei tinha o poder de colocar o seu povo em guerra. Isso não existiu no mundo até o século XVIII. Isso é básico. Quem entrava na guerra eram os militares, eram as pessoas, vamos dizer, profissionalmente ou vocacionalmente devotadas a isto. E havia um treco chamado campo de batalha, que ficava longe da cidade para não afetar a população civil, meu Deus do céu. Depois do século XVIII, quando a humanidade tomou nas mãos as rédeas do seu destino, o mundo virou um campo de batalha. Você não está protegido na sua casa, na igreja, no porão, em lugar nenhum, pô. Né? Então, quer dizer, a guerra virou a que se chamava, o Hugo Chávez, a guerra do povo inteiro. Que foi um conceito inventado pelos comunistas e pelos nazistas. Isso aí virou normal hoje. Né? Então, Agora, você vê, então, quando esse pessoal, os desiludidos das sucessivas revoluções, veem que deu tudo errado e que as promessas de liberdade, fraternidade, resultaram em aumento da opressão, não é impressionante que eles só tenham percebido isso depois, quando o conceito inicial já estava gritando do alto dos telhados que ia dar exatamente isto? O sujeito me promete que a humanidade vai tomar as rédeas do destino nas suas mãos. Eu digo, mas quem é a humanidade? Eu ou você? É? Então, e quando as pessoas ficam desiludidas e se revoltam, elas ficam desiludidas e revoltadas contra um fracasso. É? E não percebem que, se elas tentarem de novo, vai dar a mesma coisa. Porque ninguém, jamais, vai poder superar esta dificuldade, que a humanidade não é sujeito de ações. E quanto mais, se você pretende agir em nome de um grupo de pessoas, você tem que ter um poder que esse grupo de pessoas não tem. E se você quer governar em nome da humanidade, meu filho, você tem que ficar mais poderoso que a humanidade inteira. Por outro lado, esse poder que eles têm é só sobre pessoas, não é sobre a estrutura da realidade. Né? Poder sobre a estrutura da realidade tem Jesus Cristo, que chega lá para o Lázaro e diz, levanta daí, o Lázaro sai andando. Né? Isso aí nós não temos, tá certo? Então, poder sobre a estrutura da realidade só tem quem fez a estrutura da realidade. Né? Você conhece? Né? Então, mas é o Logos Divino. Tá? Só isso pode ter poder sobre a estrutura da realidade. Quer dizer, essa estrutura está nas mãos dele, por assim dizer. Mas não está nas nossas, nós estamos dentro da estrutura da realidade. Nós não podemos pegá-la. Não podemos sequer concebê-la. Mesmo que você chegue, vamos dizer, ah, agora conhecemos quase o universo inteiro, nós já chegamos lá no fim, não tem fim, né? Mas depois do fim tem mais coisa, né? Porque se você diz, ah, agora conhecemos tudo, bom, agora você me escreve, por que que é assim? Então deve ter forças e causas que transcendem o próprio universo e que nós também não conhecemos. Então, isso aí é só falando que nem o falecido Inácio da Silva Teres, né? Eles começaram a fazer um discurso dizendo assim, meus amigos, a minha ignorância deste assunto é incomensurável. Então, a minha, nossa ignorância deste treco é incomensurável. Né? E o grande segredo da ação bem-sucedida é o seu limite. Quer dizer, quando você delimita um território que está temporariamente imune a outras influências e você age só ali. Né? Por exemplo, eu decidi fazer essas estantes aqui e falei, bom, tem vários fatores que eu não posso levar em conta, não posso controlar, por exemplo, a chuva, né? Ou a lei da gravidade, cai um raio do arquivo no meu pé, tá certo? Tudo isso não estava no plano, mas dentro, até certo ponto dá para você levar o seu plano e fazer, montei o meu escritório do meu jeito. Então, estudar, uma coisa interessantíssima é você estudar a estrutura da ação bem-sucedida. O filósofo inglês, francês Alain, ele deu um curso inteiro sobre a campanha que os americanos fizeram em Cuba, isso no começo do século XX, para erradicar a febre amarela. E foi bem sucedido. E ele deu um curso inteiro, né? Então vamos entender como é que as coisas funcionam na prática, como é que se faz um negócio que dá certo. Não é isso? Então, existem muitas ações bem sucedidas. Mas nenhuma delas consiste em transformar o mundo. Consiste em fazer alguma coisa que está à altura dos meios de ação disponíveis. Isto é tudo que o ser humano pode fazer. E essa, a própria limitação insere o indivíduo dentro da ordem da realidade, o harmoniza com a ordem da realidade que lhe determinou um lugar modesto e pequenininho. Então, quanto mais você limita, mais no certo você está. Então, você imagina, por exemplo, se você vê uma luta de artes marciais, uma luta bonita, em quanta coisa cada um dos lutadores presta atenção a cada momento? Uma coisinha só. O que, que o outro vai fazer no segundo seguinte, na fração de segundo seguinte? Ele não tem um plano da luta inteira. Não dá para ter. Então a sua ação está concentrada naquele momento e ela funciona por causa disto. Então isso quer dizer que a limitação, vamos dizer, a modéstia é uma das condições da ação bem-sucedida. Então por isso, vou dizer, todo mundo que vem, você vê aqui, no Brasil, cada eleição, o sujeito tem que ver com um plano de governo que abarca o Brasil inteiro. Né? E as pessoas esperam que o sujeito faça. Qual é o seu projeto de Brasil? Eu falei, meu filho, eu não tenho nenhum projeto de vila em Ocunhé. Né? Porque eu não posso planejar um bairro inteiro. Né? Quanto mais um país inteiro. Ou quanto mais um mundo inteiro. Né? Então, tudo isso, quer dizer, começa na ilusão iluminista de que podemos ser senhores do nosso próprio destino. Não, nós somos senhores de algumas ações nossas. Não é isso? Por exemplo, se você tem um vício, um defeito, tente se livrar dele. Você vai ver que você vai levar anos, anos. Isso com a ajuda do Espírito Santo, porque sem a ajuda dele não vai, nem, vai levar séculos, né? Então, tá bom. Quer um mundo melhor? Fala, não, experimente querer um você melhor, para ver o que dá, para ver como é difícil. Né? Então, quando chega nesse negócio de escola de Frankfurt, os caras querem destruir a civilização inteira. Então, quer dizer, é um projeto de uma abrangência absolutamente psicótica. Não tem medida. E acontece que hoje em dia se espera que todos os pensadores e todos os filósofos tenham um plano de universo. O que mostra que já chegamos a um ponto de alienação que ultrapassa todas as piores previsões. É interessante, por exemplo, você ler um livro que. No começo do século XX surgiam vários livros que previam desgraças para o futuro. Né? Tem a crise do mundo moderno do René Guénon, tem o Rebelião das Massas do Ortega y Gasset, né? Tem o livro do Julian Benda, né? A Traição dos Clérigos. E tem o livro do historiador holandês Jan Huizinga, né? Nas Sombras do Amanhã, In the Shadow of Tomorrow. Né? É um livro maravilhoso, mas tudo que ele diz que ia acontecer de ruim já aconteceu, já está pior. Tá certo? Então, bom, eu acho que por hoje vamos parar por aqui. Que horas são no Brasil? Dá tempo de fazer a segunda parte com as perguntas? Então, vou fazer um intervalinho, daqui a pouco voltamos. Não prometo responder muitas perguntas, mas algumas. Né? E eu tenho que dar alguns avisos também para o pessoal que se propôs estudar a questão do revisionismo comunista. Antônio Carlos e outros alunos se propõem a estudar esse assunto, porque eu mesmo propus que fizessem isso daí. Na segunda parte, eu vou dar algumas dicas para eles. Então vamos lá, intervalo. Podemos ir, né? Então vamos lá, temos aqui, antes de tudo, eu queria dizer umas palavrinhas para o grupo de alunos que aceitaram a minha convocação para um estudo do revisionismo comunista. O revisionismo comunista é uma moda que surgiu com um cidadão chamado Grover Fur, Furr, nos Estados Unidos, creio que já mais de 10 anos atrás, e que tenta, exatamente como o revisionismo do Holocausto, mostrar que nada aconteceu, que Stalin era um doce de pessoa, que não matou ninguém e que tudo isso é uma conspiração da CIA. Na Itália temos um sujeito chamado Domenico Lo Surdo, que é um pouco mais sensato, mas vai no mesmo sentido. E no Brasil começam a surgir, então, vamos dizer, os novos apologistas de Stalin, sobretudo dentro do PCdoB. O enfrentamento dessas correntes, é claro que não tem na discussão acadêmica o seu ponto mais forte ou mais importante, mas de qualquer modo, o material acadêmico, as pesquisas científicas, elas são uma retaguarda que sempre tem de estar pronta antes de você entrar na discussão, porque Se existe já uma vasta bibliografia num sentido e no outro não tem nada, tá certo? Então você já entra ali desarmado e você tenta enfrentar com a sua mera opinião pessoal algo que já vem com a chancela de uma autoridade acadêmica ou científica. É claro que no resto do mundo, a quantidade de livros produzidos pelo revisionismo comunista é ainda muito pequena, infinitesimal, para poder concorrer com a imensidão de livros que surgiram das pesquisas depois da abertura dos arquivos de Moscou. De maneira que o revisionismo comunista não é levado a sério nem pelo pessoal da esquerda. Porém, no Brasil, isto corre o risco de virar uma coisa importante. Então, já temos que ter preparado um material, tá certo? De pesquisa, para, no momento devido, enfrentar esses camaradas, se isso for necessário. Se não for, de qualquer modo, o estudo será útil para nós. Para aqueles que querem se dedicar a isto, eu recomendei que, em primeiro lugar, estudassem a bibliografia geral sobre comunismo e marxismo que eu coloquei naquele artigo Estudar Antes de Falar. Tem lá uma série de livros que são uma espécie de curso de marxismo, né? Antes mesmo de entrar nesse detalhe do revisionismo. O revisionismo, depois, ele deve ser enfrentado com as pesquisas que surgiram da abertura dos arquivos de Moscou, as pesquisas mais recentes, onde você vê que a dimensão do genocídio soviético era até maior do que as pessoas tinham pensado, e a responsabilidade de Stalin não tem como ser negada. É um caso mais ou menos similar ao que aconteceu com o David Irving, na Inglaterra. David Irving fez um estudo sobre Hitler, no qual ele. O método foi o seguinte: ele pegou todos os documentos que entravam e que saíam da escrivaninha de Hitler, quer dizer, tudo que ele leu e tudo que ele assinou. E desse estudo ele disse: olha, aqui não passou nada sobre esse negócio de liquidação dos judeus, etc, etc. E daí ele concluiu que Hitler não sabia de coisa nenhuma. O que é? O estudo é bom, mas a conclusão é inteiramente absurda. Quer dizer, uma operação dessas dimensões não é possível alguém fazer sem o conhecimento do governante, ainda que não haja nenhum papel oficial assinado por ele, tá certo? Esse papel, de fato, nunca foi encontrado, tá certo? Mas uma ordem oral funciona também. E, de qualquer modo, é impossível que tudo aquilo tivesse passado sem que Hitler tivesse a menor consciência da coisa. Então, a mesma coisa, o mesmo argumento, o pessoal revisionista usou com relação a Stalin. Só que aí eles deram um pouco mais de azar, porque os documentos, as ordens assinadas pessoalmente por Stalin acabaram aparecendo justamente no, nos, ar, nos arquivos. E algumas delas estão reproduzidas neste livro, que é importante: The Road to Terror, J. Arch Getty e Oleg Naumov. Este livro, para os que vão se dedicar a esse estudo, é extremamente importante porque ele é constituído, mais ou menos esta parte aqui, é só de documentos, só de documentos transcritos e traduzidos. Outro livro importante para isto é este, Stalin's Curse, Maldição de Stalin, de Robert Gellately. Eu não sei como é que os americanos, esse é um nome húngaro, eu não sei como é que os americanos pronunciam esta coisa. Mas escreve-se Gellately, Gellately, que também é baseado, vamos dizer, no, em, ar, nos arquivos de Moscou e documentos recentemente descobertos. Bom, isso para isso. Agora vamos passar aqui as perguntas. Humberto Campolina pergunta: você poderia traçar um paralelo entre a escola de Frankfurt e Antonio Gramsci? Muito bem. A principal diferença é o seguinte: é que os frankfurtianos estão em ação desde a década de 20, né? O livro do George Lucas, por exemplo, História e Consciência de Classe, criou um bafafá dentro do movimento comunista. E os frankfurtianos, eles sempre desenvolveram a sua atividade, vamos dizer, em colaboração ideológica, mas independentemente do Partido Comunista. O George Lucas, não, esse era um membro mesmo do Partido Comunista e chegou a exercer um cargo. Ele foi ministro da Educação no governo de Béla Kun, na Hungria, onde introduziu várias reformas visando a erradicar da cabeça da molecada todos os valores da civilização ocidental. O governo Bela Kun durou pouco, caiu, e a Hungria só voltou ao comunismo muito mais tarde. Ao passo que Antônio Gramsci, os escritos dele ficaram inéditos até a década de 50 na Itália. No Brasil começaram a ser publicados em 1965 pela editora Civilização Brasileira. Não é que a influência do Gramsci é muito tardia em relação à da Escola de Frankfurt. De certo modo, há uma convergência, mas há uma diferença essencial. O Gramsci, ele traça toda uma estratégia para a tomada do poder. Quer dizer, ele não fica somente na parte destrutiva, quer dizer, a destruição da civilização ocidental, para ele é só um aspecto ideológico da coisa, mas o fundamental é a ocupação de espaços e, vamos dizer, a construção do novo homem socialista já dentro do capitalismo, não é que a cultura se torne socialista primeiro, né? E só depois você tem a transmutação política oficial, por assim dizer. Mas ele traça planos muito definidos, então você não pode dizer que ele fica só na parte crítica e destrutiva como os frankfurtianos. Essa é a diferença principal. Qual das duas escolas tem mais influência no esquerdismo brasileiro? Muito bem, aí também os frankfurtianos chegaram muito antes e tiveram uma influência muito grande entre os intelectuais. Nos anos 60 já tinha muita gente que tinha lido, né, o próprio Marcuse foi publicado nos anos 60 e foi muito lido no Brasil, ao passo que a influência do Gramsci foi muito mais sutil. Ele foi publicado em 1965. Mas, vamos dizer, uma versão completa só saiu muito tempo depois por outra editora, não sei se foi a editora do Emir Sader, Boitempo, outra, que lançou os cadernos do cárcere e as cartas do cárcere, tudo junto, né? Numa outra ordem, um pouco diferente daquela que o Enio Silveira tinha dado na edição Civilização Brasileira. Então, a influência do Gramsci, ela é mais lenta e mais profunda. Houve um estudo que se chama, acho que, Gramsci e a Escola, esqueci o nome da autora, em que ela documenta ali que Gramsci é o autor mais citado em trabalhos universitários no Brasil. Ela fez lá uma pesquisa, isso aí foi nos anos 80. Eu acredito que ainda seja, tá certo? Então, só por isso já dá para avaliar a dimensão da influência. Essa influência maior do Antônio Gramsci em comparação com a Escola de Frankfurt se explica pelo simples fato de que o Gramsci está dando indicações precisas para a organização da militância e para a ação revolucionária, coisa que você não encontra na Escola de Frankfurt, né? A maior parte dos escritos da Escola de Frankfurt são de natureza puramente teórica, né? São estudos sobre elementos de filosofia, da estética, etc., etc. Então não tem este impacto direto assim sobre o movimento revolucionário. Muito bem, acho que isso responde. Guilherme Guedes pergunta: gostaria de saber a opinião do senhor respeito à importância de David Hume para a filosofia e a possibilidade da ampliação do estudo desse pensador para os conservadores, dada a sua ênfase na experiência, incluindo a política, conforme os ensaios políticos. Bom, muito bem. Hume é uma figura altamente ambígua, porque, por um lado, tudo o que ele fez, ele era politicamente um conservador e achava que ele enfatizando antes, onde a importância da experiência, da tradição, etc., e deprimindo a influência da razão, tá certo? Estaria contribuindo para a estabilidade das instituições. Isto porque, no século dele, quer dizer, a razão era um instrumento revolucionário por natureza, quer dizer, a ideia de que a sociedade tem uma ordem mais ou menos mecânica, que apertando certos botões nós podemos manipular a sociedade, ou até criar uma sociedade inteiramente racional. Era essa a ideia que o Hume se opunha. Mas, ao mesmo tempo, ele, para combater isso, ele cria uma espécie de ceticismo radical que nega até a existência de um eu autoconsciente. Ele diz que nós só temos. Só existem estados, quer dizer, parte do empirismo radical. O qual está evidentemente errado, quer dizer, ele cai em contradições e entra num caso de paralaxe cognitiva extrema. Eu já dei aula sobre isso, se você procurar, você vai encontrar aí aulas que eu dei sobre David Hume, então não conseguiria repetir tudo aquilo aqui, agora, tá certo? Então, o Hume é um sujeito que pode servir para fortalecer a sua inteligência, na medida em que você vai percebendo as limitações da razão, tal como a entendiam os seus contemporâneos revolucionários. E, por outro lado, ele cria uma série de dificuldades cujo enfrentamento é muito útil para o desenvolvimento da sua inteligência. Eu sempre dei alguns raciocínios do Hume são realmente invertidos em relação. Ele diz que está praticando um empirismo, mas ele contraria a experiência na medida em que projeta sobre ela uma expectativa negativa que distorce tudo. Né? Quando ele diz, é o negócio das duas bolas de bilhar, diz, quando ele vai contestar a noção de causa, ele diz, você diz que o movimento da primeira bola, quando bate na segunda, causa o movimento da segunda. Quando na verdade nós só vimos dois movimentos separados, nós vimos o movimento da primeira bola e o da segunda bola, e nós conectamos um ao outro através de uma noção de causa que está na nossa cabeça. Digo, isso não descreve perfeitamente a experiência, por quê? Porque você não sabe exatamente qual é o momento em que cessa o movimento da primeira bola e começa o da segunda. Você vê um processo inteiro e você o decompõe. Então, não é que você tem dois elementos separados e você os junta mentalmente. Não, você tem um processo inteiro que depois você decompõe analiticamente. Então, ele descreve a experiência ao contrário. Diga. Ele abstrai um fator tempo, não Sem abstrai dúvida, sem dúvida, sem dúvida. um fator tempo. Sem dúvida. Ele pega duas abstrações e as entende como se elas fossem a realidade da experiência. Abstrações separadas, tá certo? Quando, na verdade, o movimento das duas bolas. Você vê que é um processo único, não há um assim, a primeira bola para e a segunda começa a rolar. Não acontece isso, né? Mas é uma fração de tempo que você não, realmente não enxerga. Você é que mentalmente supõe que houve uma interrupção. Você, em vez de você construir a junção, como ele disse, você constrói a separação, a abstração, não é isso? Então tem vários erros desse tipo e às vezes leva a paralaxe cognitiva a extremos. Tá certo? Mas isso não quer dizer que esta crítica não seja útil, pelo menos para fins de exercício. Quer dizer, discutir com David Hume é uma das coisas mais proveitosas que o estudante de filosofia pode fazer. Né? Aqui tem um cidadão, eu não vou dar o nome porque é um assunto pessoal, ele diz, fiz vários testes pela internet e descobri que muito provavelmente tenho DDA, distúrbio de déficit de atenção. O que o senhor sabe sobre essa doença? Eu sei que ela não existe. O próprio descobridor, entre aspas, dela, confessou que foi tudo uma fraude. Tá certo? O déficit de atenção, em geral, significa que você não está interessado naquilo. É muito simples. Agora, naquilo que lhe interessa, você presta atenção. Então, é um problema, vamos dizer, do amor maior ou menor que você tem, né, sobre o assunto. Às vezes, você está tentando ler ou estudar alguma coisa cuja substantividade você não percebe, aquilo parece apenas um monte de palavras. Então, significa que o nível de abstração requerido por aquilo está acima do que você pode desempenhar no momento. Então, a minha sugestão é: quando não se interessa por uma coisa, busque outra, até encontrar algo que lhe interesse. Se disser, ah, mas só o que me interessa são revistas em quadrinhos. Então, leia a revista em quadrinhos, não há nada de errado nisso. Agora, acompanhe o fluxo do seu interesse. Eu vejo, por exemplo, você já é aluno aqui há bastante tempo, você se interessa por essas aulas, está certo? Então, quer dizer, o seu interesse não é apenas por histórias em quadrinhos, mas nem todo texto filosófico que você vai pegar vai igualmente falar à sua imaginação. Quer dizer, quando você lê um texto filosófico, o trabalho de imaginação é muito maior do que você tem que fazer para ler um romance. Por exemplo, o romance já te dá símbolos concretos, etc., que você imagina aquilo facilmente. Tem romance que parece que você está visualizando a coisa. Eu lembro quando eu li Os Noivos, do Alessandro Manzoni, parecia que eu estava assistindo um filme. Né? Às vezes, quando você lê Balzac, também tem a impressão que está assistindo um filme. Né? Mas, quando você lê um livro de filosofia, se não houver um trabalho de imaginação, você vai deslizar apenas de um conceito abstrato para outro conceito abstrato e no fim você não, a verdade é que você não está entendendo nada. Porque se você não é capaz de relacionar esses conceitos abstratos com a experiência concreta, você não pegou nada. Então tem um trabalho de imaginação. Nestas aulas aqui, eu faço o trabalho de imaginação por vocês. Quer dizer, eu puxo dos conceitos abstratos para os exemplos concretos e a coisa acaba ficando mais fácil. Nem todos os filósofos fazem isso. Quer dizer, existe uma linguagem filosófica técnica e o filósofo tem o direito de se explicar só naquela linguagem, sem dar o aporte literário, imaginativo, para facilitar as coisas. O filósofo não tem obrigação de facilitar isso aí. Quer dizer, não tem obrigação de ser um bom escritor, um bom professor. Tá certo? Alguns dos grandes filósofos são dos mais difíceis de ler, como Edmund Husserl, por exemplo, né? Ele não está ali para facilitar. Outros, vamos dizer, acumulam funções. São excelentes filósofos e bons escritores, como Henri Bergson, ou Ortega y Gasset, ou o próprio Louis Lavelle. Eu acho que quem não entende o Louis Lavelle é um caso perdido, né? Às vezes o Lavelle é tão óbvio que ele está falando, tão óbvio que você não aguenta. Se ler 10 linhas, tem que parar, né? Então, lê as 10 linhas, depois volta no dia seguinte. Essa é outra técnica também, ler de pouquinho, né? Mas essa doença realmente ela não existe. Vamos ver o que mais aqui tem. André Lira pergunta qual é a diferença e ligação da escola Fabiana com a de Frankfurt, né? Bom, esses foram desenvolvimentos independentes, mas até certo ponto convergentes. A escola Fabiana surge de planos globalistas da elite britânica já no século XIX, vem desde o século XIX, com o Cecil Rhodes, que foi um homem que fundou a Rodésia, e que via na Inglaterra o agente da criação de um governo mundial. E começa, então, vamos dizer, a regimentar intelectuais, acadêmicos, todo mundo tutelado, dando bolsa de estudos para todos, para que trabalhassem para este fim. Depois acabam fundando a London School of Economics, eu não sei a data exatamente que surge, mas que é uma espécie, até hoje, uma espécie de think tank globalista. A ideia deles é chegar a uma sociedade totalmente administrada, quer dizer, é um socialismo, no fim das contas, né? Mas acreditam que não se pode fazer isso de maneira abrupta, que é preciso fazer lentamente através da legislação e de meios administrativos, que é exatamente o que está sendo feito. Isto, evidentemente, converge com os objetivos dos frankfurtianos, na medida em que a instalação do governo global não é só um governo global, é uma civilização, eles têm um modelo de civilização, inteiramente novo de civilização. Em parte, o livro do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, expressa o tipo de civilização que eles têm em mente. E parece até que o Aldous Huxley escreveu esse livro a pedido deste mesmo pessoal, quer dizer, tentar imaginar como seria e o que aconteceria depois. Claro que deram a ele toda a liberdade de expor o projeto e criticá-lo ao mesmo tempo, tá certo? Ali nesses altos círculos tem que prevalecer a mais completa liberdade de opinião, senão não dá para fazer. Quer dizer, a mentira é para os outros, mas internamente eles não vão sair mentindo uns para os outros. Eles não querem se enganar a si próprios, querem enganar a nós, né? Então, esse livro do Huxley, ele contém já a descrição do que seria esta sociedade inteiramente administrada e a sua crítica aprofundada, mais ou menos como Platão faz na República, em que ele descreve aquela sociedade ideal e ao mesmo tempo prediz que aquilo não vai dar certo, né? Então, são experimentos imaginativos, né? Mais tarde, o Aldous Huxley, na década de 80 ou 90, ele publica o livro Brave New World Revisited, né? O Admirável Mundo Novo Revisitado, que não é uma obra de ficção, é um ensaio, onde ele vai mostrando que daquelas previsões que ele tinha feito, muitas já tinham se cumprido. Ele achava que aquilo era um processo que ia durar séculos. Ele disse, não, em poucas décadas eles já fizeram isso. E tem outras coisas que não fizeram. Então, tem que ler esses dois livros juntos, um depois do outro, né? E a gente vê que o Huxley está altamente insatisfeito com aquele projeto, né? Ele não está achando bom a sociedade administrada. Beto Moraes pergunta, essa pergunta ligada a essa. Em que medida a obra dos frankfurtianos é engenharia social autoconsciente? Ela não é engenharia social. Nas obras do frankfurtiano você não vai ver nenhum projeto. Eles inspiraram projetos. Quer dizer, na medida em que eles dão elementos para a destruição da civilização do Ocidente, então isto pode ser integrado em outros projetos de outras fontes, inclusive a escola Fabiana. Eles acreditavam no que escreviam? Acreditavam. Acreditavam. Acho que poucos autores mentem para si mesmos com a sinceridade dos frankfurtianos. Eles eram eminentemente uns sofredores. Eram pessoas que estavam realmente desiludidas com tudo, realmente revoltadas contra o universo, contra Deus, contra a história, contra tudo que existia, e realmente querendo que o mar pegasse fogo, não é nem para comer peixe frito, ia torrar o peixe também. Então, acho que por hoje é só. Então, até a semana que vem. Muito obrigado a todos.